Se vinham me dizer que no meu olhar o amor ia enfumaçar a luz da razão, eu sorria então. Minha fantasia jamais poderia saber que guardava em mim o princípio e o fim de quem não quer ver. Como um vento que passou, você foi um belo momento. Foi a fumaça azul e tão fugaz que o sol da manhã. Ninguém há de negar. Hoje eu posso ter certeza quanto amor se vai. É que a tristeza cai em nosso olhar.